eu soubesse que era a última vez, tinha beijado mais. Não, não ligaria e nem perdia tempo no meu celular. Você se foi sem avisar, esquecendo meu coração e deixando de me amar. Ai, que saudade de você, de beijar, de abraçar, de morder. Ai, que saudade desse amor, foi embora e nunca mais voltou. Ai, que saudade de você, de beijar, de abraçar, de morder. Ai, que saudade desse amor, que foi embora e nunca mais voltou. Que era a última vez, tinha beijado mais. Não, não ligaria e nem perdi o tempo no meu celular.